Fecheiro 26. Moshe Sib abanou a cabeça. Vocês no Ocidente sempre tiveram ideias diferentes em relação a estas coisas. Seja como for, para o melhor ou para o pior, os gregos triunfaram aqui na Babilónia, graças à influência de Alexandre e dos seus sucessores. Os velhos costumes já não são praticados como antes. As virgens já não sobem ao zigurate para se deitarem com Marduk. E as mulheres já não vão para o templo de Ishtar a fim de se entregarem ao primeiro homem que pagar. Moshe Sib viu a minha reação e deu uma gargalhada. Precisas mesmo de aprender a exercitar um maior controlo sobre as tuas expressões, jovem. Como se chocam facilmente os romanos, ainda mais do que os gregos. Mas de que costume estás a falar? Nos dias de Nabucodonosor, era obrigatório que todas as mulheres, pelo menos uma vez na vida, envergassem trajes especiais, bem como colocassem uma coroa, dirigindo-se em seguida para um dos templos de Ishtar durante a noite, sentando-se numa cadeira especial no recinto sagrado. Ali deveriam ficar até um estranho lançar no seu colo uma moeda de prata. Como esse homem, eram obrigadas a entrar no templo, deitar-se numa cama e fazer amor. Nenhum homem capaz de pagar poderia ser recusado. Todas as mulheres faziam isto, ricas e pobres, belas e feias, pela glória de estar. E para o prazer de qualquer homem com uma moeda para despender, murmurei. Imagino que as mulheres jovens e belas fossem escolhidas de imediato. Mas e se a mulher fosse tão feia que nenhum homem a quisesse? Moshe Tsib assentiu. É sabido que isso acontecia. Há histórias de mulheres que tiveram de ficar muito tempo no recinto sagrado, meses ou mesmo anos. Claro que um tal embaraço envergonhava a família. Nesses casos, mais cedo ou mais tarde, por uma troca de favores, ou por suborno, puro e simples, um tipo qualquer era induzido a ir oferecer uma moeda à mulher e a deitar-se com ela. Ou, em último caso, era escolhido um dos seus parentes masculinos para fazer o que era preciso. Por fim, o dever da mulher para com Ishtar era cumprido. Abanei a cabeça. Tens razão, Moshe Sib. Nós, romanos, temos uma forma muito diferente de pensar sobre tais coisas. Não sejas tão rápido a julgar os costumes dos outros, meu jovem amigo. A alegada natureza libertina do povo babilónico foi a sua salvação quando Alexandre entrou na cidade. Alexandre poderia ter destruído este local, como fez com tantas outras cidades. Mas quando as esposas e filhas da Babilónia se entregaram de livre vontade a Alexandre e aos seus homens, os conquistadores não foram apenas aplacados. Decidiram que Babilónia era a melhor cidade da Terra. Suspirei. Realmente, de todos os lugares que visitara com Antípatro, aquela terra, o seu povo e os seus costumes eram os mais estranhos para mim. Erguendo-me no cimo da chamada Fundação do Céu e da Terra, sentia como eu era pequeno e como era vasto o mundo que me rodeava. Moshe Tsib reconheceu alguns amigos astrólogos e afastou-se, deixando-me só. Demorei-me algum tempo no cimo do zigurate. Depois desci as escadas até ao balcão anterior, onde Dario me esperava. Enquanto descíamos, nível a nível, repeti a Dario a minha conversa com Moshe Tsib e perguntei-lhe se conhecia o estranho costume de as mulheres se oferecerem nos templos de Ishtar. O Moshe Tsib pode ser astrólogo, mas não sabe tudo, disse Dario. O que queres dizer? Ele diz que mais cedo ou mais tarde todas as mulheres satisfaziam o homem e eram libertadas do seu dever. Não é verdade? De certo, nenhuma mulher ficava eternamente à espera no templo, Algumas mulheres não tinham família que as salvasse. Ficavam ali sentadas, dia após dia, ano após ano, até se tornarem velhas desdentadas, sem qualquer hipótese de serem escolhidas por um homem disposto a pagar para se deitar com elas. E o que acontecia a essas mulheres? O que te parece? Acabavam por morrer, sem nunca deixar o recinto do templo, amaldiçoadas por estar, por lhe terem falhado. Que história terrível! De súbito, tudo o que vira e ouvira nesse dia reuniu-se nos meus pensamentos e senti um estremecimento de apreensão. O templo em ruínas de estar, perto da estalagem, e o lémur que alegadamente o assombra. Achas que... Dario assentiu com gravidade. Agora compreendes. Imagina como deve estar amargurada por continuar presa no local da sua vergonha e sofrimento. Será de admirar que tenha morto um homem que se atreveu a entrar no local há algumas noites? Deixa-me ver se compreendo. Não, não falemos mais disto. Fazê-lo só pode trazer má sorte. Falemos de outra coisa. E quando regressarmos à estalagem, não vamos passar pelo templo outra vez. A minha curiosidade sobre o templo em ruínas e o seu residente sobrenatural estava mais forte do que nunca. Dario pôde lê-lo no meu rosto. Não voltes lá, jovem romano, disse quase a gritar. O que achas que vai acontecer? Se a velha bruxa deparar com um homem jovem e viril como tu, quase sem idade para deixar crescer a barba, a visão de alguém como tu, de certo, a conduzirá à loucura ou ao homicídio. Dario tinha ficado de tal forma agitado que eu me apressei a mudar de assunto. Passámos o resto do dia passeando por Babilónia e eu dei por mim a sentir-me cada vez mais desanimado. Todas as estruturas altaneiras que outrora tinham feito aquela cidade grande estavam em mau estado ou tinham desaparecido por completo. Muitos dos cidadãos partilhavam desse estado de ruína. Nunca vira tantas pessoas coxas ou com qualquer outro tipo de deformidade. Ao que parecia, tais desafortunados viajavam para a Babilónia a fim de beneficiarem do apoio concedido pelas instituições de caridade mantidas pelos astrólogos e pelos sábios, cujas academias eram a principal indústria da cidade, juntamente com o florescente negócio do turismo proporcionado pelos visitantes. Por fim, com o aproximar do crepúsculo, regressámos à estalagem com Dario a orientar-nos. Reparei que o nosso caminho era ligeiramente diferente do que tínhamos seguido de manhã. Dario evitava deliberadamente passar pelo templo arruinado de estar. Para o recompensar pelo seu trabalho como guia, não podia fazer outra coisa senão convidá-lo para jantar. Para minha surpresa, Dario recusou e apressou-se a partir, dizendo que regressaria na manhã seguinte, quando Antípatro já devia estar mais descansado e pronto para o seu próprio passeio pela cidade. Seria possível que Dario temesse até o facto de estar assim tão perto do templo, depois de escurecer? Mal o guia desapareceu do meu olhar. Afastei-me da entrada da estalagem e subi a rua, passando pelo edifício abandonado adjacente, e aproximando-me do muro baixo que rodeava o velho templo. Estava-se naquela hora sombria, sem cor, quando as sombras se alongam e fundem, engolindo o que resta da luz do lusco-fusco. Não foi fácil estudar o muro, como fizera mais cedo, e o primeiro local que escolhi para subir revelou-se impossível de escalar. No entanto, à segunda, encontrei uma série de apoios para os pés que me permitiram chegar ao cimo. Com os pés firmes nos seus nichos, apoiei os cotovelos no cimo do muro e espreitei. O templo estava de facto em ruínas, não restando muito do telhado e apresentando grandes buracos nas paredes. Quaisquer azulejos decorativos ou estátuas pareciam ter sido removidos. A parede do edifício abandonado adjacente e a muralha da cidade que corria ao longo do rio fechavam o pátio junto ao templo, que se encontrava completamente imerso nas sombras. Tudo o que consegui ver foram algumas árvores mirradas e fragmentos de pedras das paredes e ladrilhos do chão. Contudo, por entre aquela confusão, enquanto os meus olhos se ajustavam à obscuridade, vi uma fila de objetos que me deviam dar pela cintura e se assemelhavam a bases de colunas. Cadeiras de costas baixas, talhadas de blocos de pedra sólida, demasiado pesadas para serem levadas por saqueadores. Sentada numa dessas cadeiras cerimoniais, quase perdida nas sombras, vi uma silhueta. Era impossível perceber se a figura estava virada de frente ou de costas para mim, até se erguer e avançar muito lentamente na minha direção. O meu coração acelerou. Tudo o que consegui ouvir era o sangue a martelar no interior da minha cabeça. O silêncio inquietante da figura que se aproximava deixava-me nervoso. Abri a boca. Durante um longo momento não emiti qualquer som. Depois ouvi-me dizer com a voz uma oitava mais alta: falar grego. A figura emitiu um som, um grito hediondo mais horrível do que o esmagar de ossos partidos. O meu sangue gelou. A figura ergueu as mãos que pareciam garras e afastou a coroa desfeita que lhe obscurecia o rosto. Teria aquela coisa sido outrora uma mulher? Era revoltante de se ver. O cabelo pareciam vermes e os olhos brilhavam com pedaços de obsidiana. A carne pálida e putrefacta estava coberta de verrugas. Os dentes partidos emergiam do buraco negro da sua boca aberta. A coisa aproximou-se mais de mim, enchendo-me as narinas com o fedor da putrefação. O seu cacarejo grave transformou-se de súbito num guincho. Recuei, desesperado por fugir. Um dos meus pés perdeu o seu apoio e caí para trás. Quando dei por mim, estava a recuperar a consciência, sentado numa cadeira da sala comum da estalagem. Gordiano, estás bem? Perguntou Antípatro, debruçado sobre mim. O que te aconteceu? Foste emboscado por ladrões? Não, caí. No meio da rua? Foi lá que o Mushedzib diz ter-te encontrado. Ainda bem que ele passou por ali ou ainda lá estarias deitado, à mercê de qualquer malfeitor. Com os olhos turvos, apercebi-me da presença do astrólogo ali perto. Mais afastados, encontravam-se alguns dos outros hóspedes. O estalajadeiro estava entre eles, a sua cabeça erguendo-se acima da de todos os outros. Franzia o sobrolho e abanava a cabeça. Aquela conversa sobre ladrões era má para o negócio. Ninguém me atacou, Antípatro. Apenas caí. Estava demasiado mortificado para confessar que tinha tentado escalar o muro do templo. O rapaz deve ter a doença das quedas. É comum entre os romanos, disse um dos hóspedes, torcendo o nariz. Tal explicação pareceu satisfazer os restantes, que viraram costas e se afastaram. Antípatro franziu o sobrolho. O que aconteceu de facto, Gordiano? Mushedzib também se deixou ficar. Não via qualquer razão para não lhes contar a ambos a verdade. Estava curioso. Queria ver o velho templo de Ishtar. Por isso, trepei o muro. Eu sabia, disse Antípatro. Franziu o sobrolho e ergueu uma sobrancelha. E o que viste? Ruínas. Só restam ruínas e... Continua, disse Antípatro. O meu mestre e Muxetsib tinham-se inclinado ambos para mim. Vi o lémur, sussurrei, no pátio do templo. Veio na minha direção. Muxetsib emitiu um som de escárnio. Gordiano, não viste nenhum lémur. Como podes saber o que vi? Um jovem com uma imaginação fértil, sozinho no escuro, numa cidade estranha, num pátio em ruínas que se diz assombrado por um lémur. Não é difícil perceber que te pareceu ver qualquer coisa. Confio nos meus olhos, disse eu irritado, a minha cabeça começara a latejar. Não acreditas na existência de lémures? Não, declarou o astrólogo. Os mecanismos das estrelas que governam todas as ações humanas não permitem que os mortos permaneçam entre os vivos. É cientificamente impossível. Ah! Aqui vemos em que medida o estudo caldaico das estrelas entra em conflito com a religião grega, já para não falar do senso comum, disse Antípatro, sempre pronto a desempenhar o papel de pedagogo, mesmo quando o seu jovem companheiro de viagem mal recuperara a consciência depois de uma queda tão perigosa. Como governam supremos sobre os vivos, também os deuses devem governar sobre os mortos. Se acreditar nos deuses, retorquiu Muxetsib. Os astrólogos adoram antes as estrelas. Antípatro ergueu as mãos. Não adoramos as estrelas, respondeu Muxetsib calmamente. Estudamo-las. Ao contrário dos teus supostos deuses, os vastos mecanismos interdependentes do firmamento não querem saber se os meros mortais lhes dirigem ou não súplicas. Não tomam conta de nós, nem se preocupam com o nosso comportamento. A sua ação é absolutamente impessoal quando lançam os seus raios de força invisível sobre a Terra. Tal como os corpos celestiais controlam as marés e as estações, também controlam o destino da humanidade e dos homens. Os deuses, se existirem, podem ser mais poderosos que os homens, mas também eles são controlados pelas simpatias e antipatias das estrelas em conjugação. Que disparate, declarou Antípatro. E chamam a isso ciência? Muxetsib inspirou fundo. Falemos de questões sobre as quais as nossas opiniões não sejam tão divergentes. A nossa preocupação deve ser para com o teu jovem amigo. Sentes-te melhor, Gordiano? Sentiria, se vocês os dois parassem de discutir. Muxetsib sorriu. Por ti, Gordiano, mudaremos de assunto. Olhou de relance para o estalajadeiro que servia outros hóspedes. E baixou a voz. Seja o que for que viste ou não viste, foi muito simpático da tua parte teres acalmado os medos dos outros hóspedes. Quanto à presença de ladrões nas ruas, quero dizer, o nosso pobre anfitrião deve odiar toda esta conversa sobre ladrões e sobre lémures, já agora. Disse-me que tem estado em negociações para comprar o edifício vazio aqui ao lado. Por esta altura, para o ano, espera já ter expandido o negócio, por forma a encher os dois edifícios. Antípatro olhou para a mão cheia de hóspedes que se encontravam na sala. Não me parece haver gente que chegue para encher este espaço, quanto mais um espaço com o dobro do tamanho. O nosso anfitrião é um otimista, disse Muxetsib com um encolher de ombros. Creio que se tem de ser otimista para se viver em Babilónia. Nessa noite tive um sono atribulado, perturbado por sonhos terríveis. A certa altura acordei descobrindo-me ensopado em suor. Parecia-me ter ouvido um grito distante, não um guincho como o que fizeram o lémur, mas o som de um homem a gritar. Concluí que o som devia ter feito parte do meu pesadelo. Fechei os olhos e dormi profundamente, até os primeiros raios da luz do dia, penetrando pela janela, me acordarem. Quando desci as escadas com Antípatro, descobrimos a sala completamente deserta, com exceção de Dario, que esperava por nós. O guia correu ao nosso encontro, os olhos muito abertos devido à excitação. Venham ver, disse. O que se passa? Perguntou Antípatro. Têm de ver por vocês mesmos algo terrível no templo em ruínas de Istar. Seguimo-lo. Uma multidão considerável reunira-se na rua. O portão existente no muro estava completamente aberto. As pessoas espreitavam à vez para o interior, mas ninguém se atrevia a entrar no pátio. Para que raio estão eles a olhar? Murmurou Antípatro. Avançou até à frente da multidão. Seguiu, mas Dario deixou-se ficar para trás. Oh, céus! Sussurrou Antípatro, espreitando através do portão. Em seguida chegou-se para o lado, para que também eu conseguisse ver. O pátio não parecia tão assustador sob a luz da manhã como me parecera na noite anterior. Ainda assim tratava-se de um local sombrio, com ervas daninhas, por entre as pedras partidas do chão e o feio muro castanho avermelhado, desenhando-se ao fundo. Vi mais nitidamente as cadeiras de pedra que vislumbrara na noite anterior, agora todas vazias, e reparei então no corpo, nas escadas do templo. O rosto do homem estava virado para longe, o pescoço torcido num ângulo estranho, mas envergava uma familiar túnica azul com estrelas amarelas bordadas e nos pés tinham os sapatos de ponta revirada. O chapéu, em forma de zigurate, caíra-lhe da cabeça e jazia perto dele, no último degrau. Será um Mushetsip? Sussurrei. Talvez seja um outro astrólogo, disse Antípatro, virando-se para a multidão atrás de nós. O Mushetsip está aqui? Alguém viu o Mushetsip esta manhã? As pessoas abanavam a cabeça e murmuravam. Eu tinha de saber. Avancei decidido pelo portão e atravessei o pátio. Atrás de mim ouvi arquejos e gritos dos restantes, incluindo Dario, que berrava. Não, não, não, jovem romano, volta para trás! Subi os degraus. O corpo estava deitado de barriga para baixo, com os braços dobrados sob si. Olhei para baixo e reconheci o perfil do rosto de Mushetsip. Os olhos estavam muito abertos. Os dentes encontravam-se expostos numa careta. A forma como o pescoço estava dobrado não deixava qualquer dúvida quanto ao facto de estar partido. Ajoelhei-me e abanei a mão para afastar as moscas que se juntavam em redor dos lábios e pestanas. Uma cintilação de luz refletida chamou-me a atenção. Vinha de algo dentro do chapéu. Estendi a mão e descobri, guardado no seu interior, um pedaço de tijolo azul vidrado, que não era maior do que a palma da minha mão. Havia pedaços de argamassa presos às suas arestas, mas em tudo o resto encontrava-se em perfeitas condições. O envidraçado era de um azul muito escuro, quase preto. Mushetsip devia tê-lo trazido do zigurate no dia anterior, arrancando de uma das paredes, pensei. O que dissera Dario? Todos o fazem, incluindo, segundo parecia, astrólogos ateus. Embora Mushetsip não se sentisse orgulhoso de o ter feito, se optara por esconder o objeto no interior do chapéu.